fazer. Mais uma dose pra você me descartar, e eu não tenho mais a quem recorrer. Você é sempre muito esperta com esse teu jeitinho sedutor. Você dança com quem quiser pra que ele se sinta o vencedor. Me contempla pra me rebaixar e me dá corda pra me fazer acreditar que eu posso ser o que eu quiser, mas no final da noite eu fico no mal me quer. Falo besteira pra tentar impressionar, escrevo algumas coisas em papel de bar e passo por subjetivo com umas frases que no fundo não fazem nenhum sentido. É muito fácil pra você fazer valer a sua opinião nesse tom de super cult, citando filmes que viu no Estação. E então nos seus assuntos eu tento mostrar que sou especialista, mas no meio da pista você diz com aquela cara: meu filho, desista. Me contempla pra me rebaixar e me dá corda pra me fazer acreditar que eu posso ser o que eu quiser, mas no final da noite eu fico no mal me quer. Então as coisas ela começa a guardar, saindo pela porta e deixando o nosso andar. E olha só minha cara de perdedor, tire fotos minhas com sua câmera retrô. Imersos no seu jogo de azar.